Abra comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 42, verso 10. O texto diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E deu o Senhor a Jó o dobro de tudo o que antes possuíra. Repita comigo: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Irmão, se nós quisermos ser verdadeiramente honestos, nós vamos dizer ao Senhor: na balança, eu penso muito mais em mim do que oro por outras pessoas. Se colocarmos na balança, todos nós temos que afirmar: eu penso muito mais nas minhas coisas do que oro por outros. Esta é uma verdade. E há um princípio bíblico, espiritual, universal, eterno, nem tanto, mas baseado no eterno. Que toda vez que eu orar por alguém, o Senhor vai cuidar da minha vida. Eu digo que eterno nem tanto, porque vai chegar uma hora em que eu não vou precisar orar por mais ninguém, nem você. Nós só vamos adorar e desfrutar do reino de Deus. Mas há um princípio cristão, bíblico, espiritual, poderoso, que eu e você precisamos viver mais, até mesmo por sabedoria para com as nossas vidas. Esse mesmo princípio é visto quando você ouve um testemunho de um voluntário. Um voluntário é alguém que ama gratuitamente ir fazer alguma coisa que abençoa alguém. E o testemunho de todo voluntário verdadeiro é: quando eu estou trabalhando, eu sou tão abençoado, eu fico tão feliz, eu sou tão recompensado, eu esqueço da minha vida, mudou minha vida quando eu comecei a ajudar, a cooperar, a trabalhar em favor de outros. Essa é uma verdade inquestionável e é uma verdade do reino de Deus. E esse versículo expressa exatamente isso. Em outras palavras, nós podemos dizer assim: Senhor, eu preciso parar de orar tanto por mim mesmo e passar a orar mais por outros. Há um estudo que está lá à disposição no site, tem uns gráficos e tem uma ministração sobre o poder da oração. Nós temos uma visão muito limitada da oração. Nós achamos que orar é pedir socorro a Deus quando há necessidade. Mas oração, assim como no português, é uma frase que contém um verbo e um sujeito. O sujeito, ele tem ao seu lado um verbo que expressa ação. Isso é uma oração. E uma oração a Deus é um sujeito ou uma sujeita. Que vai para diante do Senhor entrar em ação. Como? Pela palavra. Geralmente nós vemos o contrário, nós vemos pessoas que vão para diante de Deus pela palavra compor, expor, denunciar o problema, na esperança de que Deus faça alguma coisa. Mas quem tem que ir para diante de Deus executar alguma coisa na palavra somos nós. Senhor, eu estou diante de ti porque há uma necessidade, há uma questão, mas a tua palavra diz isso, isso e isso, e eu estou orando nesta hora. Em outras palavras, eu sou o sujeito que estou executando alguma coisa. Há um verbo de ação. E esse verbo se chama Jesus, que está na minha palavra, na minha oração, e ele vai entrar em ação, porque eu creio e eu estou declarando isso. É uma atitude de autoridade que se estabelece pela oração. E sem a oração, não é que Deus não responde, é que sem a oração não há esta ação da parte do homem. Então, quando o texto vem e diz que Deus mudou a sorte de Jó, Deus pôde executar alguma coisa enquanto Jó orava, tanto nos ensina que nós somos beneficiados quando colocamos alguém em oração, como nos ensina que Deus entra em ação quando nós começamos a orar. E orar mesmo. Abra comigo em Tiago 5,16. Tiago capítulo 5, verso 16 diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. É uma orientação divina. Deus está dizendo à igreja: orai uns pelos outros. Agora veja o versículo 13. Por que que Deus ensina isso? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, diante dessa explicação de que a oração é poderosa, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O verso 17 diz: Elias era um homem igualzinho a mim, sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração, ela é poderosa. Deus nos manda orar, e cada vez que eu oro, eu alargo o buraco, o canal, a passagem, o estreito, o caminho, a avenida, por onde vai correr tudo que Deus tem preparado para nós. É uma verdade bíblica. Então nós estamos renovando nesta semana mais uma semana de oração. Porque se eu orar, os céus se abrem. E se eu oro muito mais, não é que eu insisto mais com Deus, é que o espaço, o canal por onde vai ser derramado o que Deus tem para derramar, ele se alarga. O exemplo que eu dei lá na ministração que você tem à disposição no site, O Poder da Oração, é que pela internet nós entendemos claramente essa ilustração da oração. Antes nós tínhamos na internet uma ligação discada. Você discava um número e vinha uma pequena taxa de fluxo de dados. A banda por onde passavam os dados era muito estreita. Então aconteciam duas coisas. Muitas coisas não podiam ser enviadas. E segundo, o que era enviado vinha com muita lentidão. É isso ou não? É isso. E às vezes caía a ligação. Então se você mandasse uma foto com uma ligação discada de internet, né? O Nelson, que trabalha muito lá na internet, era um sofrimento, Nelson, porque a banda é finíssima, então demora um tanto enorme para aquilo que tem que descer, descer. Os downloads são demoradíssimos, porque a banda é larga. Isso equivale a alguém que ora pouco. Literalmente a mesma coisa. Alguém que ora pouco é alguém que tem uma ligação só de escada, fininha, fraquinha. Sabe por que que está demorando tanto de chegar os downloads de Deus? Porque você ora pouco. Então veio a internet de banda larga. Então você tem agora 256K. Foi uma revolução. É rápido. Quanto mais alguém ora, mais alarga a banda de passagem dos downloads de Deus. Não é só uma ilustraçãozinha, não. É literalmente o mesmo princípio, irmão. Orar mais faz com que eu saia de uma banda de escada para uma banda larga. E agora não fica só em 256, porque 256 já é pouquíssimo. Aí você vai lá e pede a companhia para trocar para uma banda de 2 megas. Então a velocidade com que as coisas descem é muito maior. Quando nós intensificamos a oração, nós estamos trocando nossa banda fininha por uma banda larga. E tem coisas que Deus vai mandar dos céus que não passam em 256K. Não chega. Tem arquivos que você põe lá e a internet não consegue mandar porque são arquivos muito pesados. E assim é a nossa vida de oração. Se eu orar mais, vai acontecer algumas coisas que até então não aconteceram só porque eu mesmo não alarguei essa banda por onde vai correr o que Deus tem de downloads para nós. Assim como Jesus usava a natureza naquele dia, a plantação e tudo que o povo conhecia, Jesus certamente, escrevendo a Bíblia hoje, os evangelhos hoje, ia usar o exemplo do download, irmão. Pode ter certeza. Lá no céu você pergunta a ele. Não tem ilustração mais clara do que essa. Tem gente há muito tempo esperando e buscando, mas é porque a gente faz aquelas orações miudinhas. Oh, Senhor. A gente faz oração até muito chorosa. Oh Deus. Mas são orações miudinhas no meio de um universo de outras palavras, de reclamação, de murmuração, de dúvida, de tentativas, de força do homem, de moveres da alma. Fica lá, sobra uma oraçãozinha pequenininha assim. Nosso Deus Pai, nosso nome de Jesus, nós estamos aqui. Ó, Senhor, estão lembrando daquele assunto, em nome do Senhor, põe tua mão, em nome do Senhor, amém. Estou orando muito. Olha, estou orando muito, irmão. Irmão, vamos orar mais. Mas eu já orei muito, irmão. Saiba então que se não chegou, é porque tem que alargar muito essa banda para os downloads de Deus descerem. Agora, irmão, preste atenção. Quem tem mais interesse na vida de alguém? Nós ou o diabo? Quem tem mais interesse na vida de alguém? Nós ou o diabo? Pode responder, irmão? O diabo. Não tenha dúvida. O único interesse do diabo é pegar cada vida, e não apenas enganá-la, mas enquanto ele não pode matá-la, ele trabalha para enganá-la, a fim de que, chegando a hora em que ele possa destruí-la, ou chegando a hora em que ela vai deixar essa terra, ela esteja enganada e se perca. O diabo não tem outro trabalho nessa terra. O diabo não está preocupado em atrapalhar culto. O diabo não está preocupado em desviar oração. O diabo não está preocupado com nada, irmão. Nada, a não ser conseguir enganar alguém, o número maior de pessoas, até que deixem esta dimensão provisória e entrem na dimensão eterna sem Jesus. Pronto. E se nós nos interessamos por alguém, pelo amor que temos, pelo afeto que temos, pela consideração que temos, pela preocupação que temos, o diabo se interessa 1 milhão de vezes mais do que nós. Então há uma amarra nos céus, no mundo espiritual, tentando prender uma vida, de tal forma que se aquela vida vir para Jesus representa um download, a banda que vai permitir que esse download desça tem que ser larguíssima. Orar, orar, orar, orar, orar, orar por aquela vida. É muito mais do que a gente poderia dizer que está difícil. É sacrificial, é esforço, muito mais do que isso. faz com que nós tenhamos que entender que nós não oramos nada. E precisamos orar, porque Satanás tem um propósito absoluto de amarrar essas vidas, de prender essas vidas, de cegar essas vidas, para que elas não tenham plena comunhão com Deus e não sejam salvas. Mas a oração do justo é poderosa e eficaz, e se nós orarmos mesmo, não tem amarra nenhuma que segure essa vida no império das trevas. Não tem, irmão. Primeira coisa que nós queremos enfatizar hoje, nós vamos mais uma semana de oração, e de oração mais intensificada e jejum por esses nomes que estamos colocando diante do Senhor. O Zé Luiz, pai da Renata, uma pessoa católica, sua mãe uma pessoa católica, fiel a Deus, assim, na sua religião, nas suas tradições, mas o Senhor, por intermédio da Renata, entrou nessa família. Deu a eles a oportunidade de estarem, talvez pela primeira vez, participando mais intensamente de um culto aqui conosco. Quase todas as vezes que eles vinham de São Paulo, Deus permitia que eles estivessem aqui. E o testemunho maravilhoso de Deus na vida deles, através da Renata, a obra do Senhor, porque a palavra não falha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E agora, finalzinho de janeiro, ele passou por uma outra crise. E ele tinha que tomar uma decisão de que procedimento ele tomaria com relação aos tratamentos, porque já não era possível mais nada. O sofrimento do tipo de tratamento não estava gerando nada, pelo contrário, estava perturbando mais ainda a vida. Mas mudar o tratamento significaria também encurtar o tempo de vida. E ele está exatamente no finalzinho dessa opção de ter encurtado o tempo médico de vida em função de não sofrer tanto com alguns procedimentos de quimioterapia. E o Senhor me permitiu ir a São Paulo e me assentar com eles para ministrar aos dois. E eu entrei naquela casa orando, falei: Senhor, eu não tenho uma palavra sequer na boca. Nós já conversamos, nós já oramos, ele já confessou a Jesus como Senhor, ele está num estado terrível, o que é que eu vou ministrar a ele, Senhor? E foi uma manhã em que o Espírito de Deus foi fluindo, eles mesmos foram perguntando, eles mesmos foram gerando assuntos, e Deus foi fluindo, e a palavra do Senhor foi sendo compartilhada com eles, e houve uma ministração de graça do Espírito do Senhor sobre a vida deles. E uma confirmação do reino, da palavra, do evangelho do Senhor na vida deles. Irmão, se nós não entendermos que a nossa missão é servir as pessoas que ainda não têm Jesus, porque elas vão sair dessa terra, e não podem sair sem Jesus, o Espírito do Senhor vai nos ajudar a mudar muita coisa na nossa vida, na nossa agenda diária. E nós estamos orando para que o Senhor, de todas as formas necessárias, intervenha na vida deles para que todos sejam salvos. Mas uma vida em uma família é o suficiente para que a oração que começa a jorrar em favor dos familiares mude a história e o futuro de alguém. Se o Senhor permitir, se esse for o propósito de Deus, que ele vá para o Senhor, o Espírito do Senhor já trabalhou e está trabalhando na vida dele, por causa da oração de alguém que se converteu a Jesus e começou a fazer algo que durante anos nunca havia sido feito. Vou orar pelo meu pai. Agora, irmão, imagina a intensidade com que isso precisa acontecer com as pessoas que estão à nossa volta e estão com saúde. E nós não nos atentamos. Atentamos quando vem uma enfermidade, um problema seríssimo. Nós vamos, durante essa semana, intensificar mais ainda a oração por esses três nomes. Mas, irmão, o Senhor nos ensina algumas coisas.